O nosso tema de hoje é Ninguém é Perfeito. E dessa frase a gente pode tirar vários enfoques. A gente pode traduzir ela de várias formas. A gente sabe, né, que ninguém é perfeito. A gente, quando analisa os outros, mesmo sem querer analisar, porque nós estamos sempre analisando, a gente consegue identificar nos outros essa imperfeição, essa falta de perfeição. Nós conseguimos identificar neles e nós dizemos até mais. Nós identificamos os nossos problemas na imperfeição dos outros. Nós jogamos a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida pelas atitudes que os outros têm. Isso é uma forma bem fácil da gente conseguir identificar, né? Na nossa casa, se nos perguntarem, talvez se perguntarem não, porque de repente a gente vai parar e vai pensar, né? Mas normalmente quando as coisas acontecem, os conflitos, a gente bota a culpa em alguém ali de dentro, né? Na esposa, no marido, nos filhos, na sogra. A sogra é a grande responsável por tudo que acontece de ruim nos casamentos, né? A gente já é mal falada, até quando é boa. No nosso trabalho, a gente recebe várias pessoas aqui no, nas consultas, né? Principalmente nas terças-feiras, e grande parte delas nos relatam que no trabalho delas tem sempre uma pessoa negativa, uma pessoa com uma energia ruim, uma pessoa que atrapalha, tem sempre alguém. Então, de novo, a gente está identificando os nossos problemas na imperfeição alheia. Nos nossos outros grupos também, em que nós nos relacionamos também, tem sempre alguém que nos incomoda. Nós temos hoje as redes sociais, né, que são um grande grupo, não chegam a ser amigos, mas é um grande grupo de que a grande parte das pessoas participa. E é muito interessante, porque ali todo mundo diz o que quer, e aí o outro se sente de novo ofendido e devolve da mesma forma. E até no futebol, né, que muitos nem torcem para o futebol, mas todo mundo conhece, sabe como é que funciona, e é um grupo de 11 pessoas que estão dentro de um campo jogando, mas quando aquele time vai mal, perde, acontece alguma coisa, nós identificamos sempre um culpado, no mínimo um, né? Nós botamos a culpa do insucesso numa pessoa que está participando daquele conjunto. Tem uma frase que diz, não é de nenhum filósofo, né? Mas é bastante verdadeira, que diz que errar é humano, mas colocar a culpa em alguém é mais humano ainda. E apesar de ser uma frase em tom engraçado, ela é extremamente verdadeira, porque nós sabemos que errar é humano porque nós erramos. Mas colocar a culpa nos outros é mais humano ainda, que é o que nós fazemos constantemente, e é o que eu disse nessa questão de identificar nos outros a responsabilidade pelas coisas que acontecem na minha vida. As imperfeições dos outros refletem de uma forma que assim eu identifico. Mas, saindo dos outros e partindo para mim, olhando para mim, na questão de que ninguém é perfeito, eu disse, né, a gente sabe que a gente não é perfeito. Só que a gente, quando erra, a gente diz o quê? Ah, foi sem querer. Errei porque não estava prestando atenção, não queria ter feito. Dessa forma, nós, quando a gente não empurra a responsabilidade, quando a gente assume dessa maneira, a gente está pedindo para que os outros tenham com a gente o perdão, né? Nos desculpem pelas nossas falhas. Então, são dois pesos e medidas diferentes. Com os outros, nós somos críticos. Nós identificamos as imperfeições alheias, nós apontamos elas, nós criticamos, nós muitas vezes rompemos laços que nós temos por causa disso, e com a gente a gente quer um tratamento diferente. A gente pede para que as pessoas nos desculpem, nos perdoem, nos aceitem como nós somos. Então, por que que isso acontece, né? Por que que nós todos, de uma forma geral, agimos dessa maneira? Por que que nós agimos assim, né? Na verdade, o nosso orgulho é quem está falando mais alto nesses momentos. Porque se nós somos iguais, se ninguém é perfeito, por que que eu quero ser tratado de um jeito e trato de outro? E muitas vezes a gente, escorregando, logo em seguida a gente repete. Então muitas vezes o que vem na frente disso tudo é o orgulho. É achar que nós somos melhores do que os outros. Que nós merecemos um tratamento melhor do que os outros. Para que isso não aconteça, a gente precisa tomar consciência das situações, das atitudes minhas e dos outros, para poder, através dessa consciência, eu tenho um senso de coletividade, de igualdade, de fraternidade, que eu perceba e reconheça a outra pessoa, alguém igual a mim. Não é alguém diferente, é alguém igual. Para que eu tenha as mesmas considerações. E até a gente sempre fala, né, que nós temos que cuidar é de nós. Não adianta a gente ficar identificando nos outros o que eles estão fazendo, porque a menos que isso sirva para mim aprender, não tem outra serventia. Não adianta eu apontar os erros apenas para tentar fazer com que eu seja melhor do que aquela pessoa. Aqui no Evangelho, no capítulo 17, tem um título que diz Sede Perfeitos, que ele diz ninguém é perfeito, o nosso tema de hoje, né? E ele fala, então, quais são as características para que a gente possa atingir a perfeição. A gente sabe, cada um cuidando de si, que nós estamos ainda muito longe desse grau de perfeição. A gente reconhece isso. A gente nota, pelo menos eu noto, e acredito que seja igual com os outros, o quanto às vezes é difícil fazer uma coisa, mesmo sabendo que aquela coisa que a gente está fazendo, ela não é a forma mais certa. Quanto é difícil mudar uma postura, é uma insistência muito grande. A gente tem que, é como se todo dia tivesse que ler o mesmo parágrafo, até que de repente a gente saia caminhando e exercitando isso. Num pequeno trecho aqui, ele nos diz sobre essas características, que é muito interessante. Observando os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Vícios e defeitos, todos têm o princípio no egoísmo e no orgulho, que são a própria negação da caridade. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral. Quanto mais a gente conseguir exercitar isso, a gente demonstra essa superioridade moral. De onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Então, quando a gente fala, às vezes, de amar o próximo, ou até levar mais adiante isso, de amar os nossos inimigos, que é como está escrito, a gente acha que tem que sair abraçando todo mundo, querendo gerar um sentimento que nós não temos com essas pessoas. Mas não é no sentido, nesse sentido da palavra amor, mas no sentido de não pagar aquilo que é feito de forma errada com a gente, pagar pela mesma moeda, retribuir da mesma forma. Nós temos uma postura sempre muito de reação. As pessoas fazem alguma coisa, sem contar o que nós fazemos, mas vamos sempre se colocar na posição da vítima, né? As pessoas fazem alguma coisa para nós e a gente devolve como forma de defesa. E isso não resolve problema nenhum. Isso só cria mais problema para nós, para eles. Então, nós temos que ser inteligentes, no mínimo. Enquanto a gente não consegue desenvolver o sentimento, a gente tem que ser inteligente para fazer com que isso seja rompido. Esse tipo de laço, esse tipo de união. Se nós queremos o que é bom, o que é melhor, se nós queremos andar para frente, como a gente sempre pede, né? Andar na direção de Deus, nós temos que começar a fazer as coisas de forma diferente. Nem que seja devagarinho, porque a gente não vai conseguir fazer rápido mesmo, mas passo a passo, começar a exercer isso lá dentro de casa, onde tem sempre alguém que nos incomoda, né? Tem sempre alguém mais próximo que nos cutuca. Começa lá. Começa se preparando antes de trabalhar, fazendo uma oração, pedindo e colocando a sua intenção de tentar fazer o melhor naquele dia. De repente não dar ouvidos às negatividades que às vezes estão à nossa volta. Nós temos que tentar. Porque senão essas imperfeições que nós identificamos nos outros e achamos que elas são a causa dos nossos problemas, a gente vai continuar achando, mas a gente vai continuar não resolvendo. Então, é postura. É postura. E todos nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo planeta, nós temos as mesmas dificuldades, mas nós estamos também lado a lado, que é para um ajudar o outro. Que é para um tentar auxiliar naquilo que for possível, naquilo que tiver ao alcance. Então, é difícil, mas a gente tem que ter fé e acreditar que é possível. E quando a gente começa a fazer, a gente começa a perceber que as coisas se tornam realmente diferentes. Então, para fazer a real mudança, precisa da nossa, dos nossos braços, né, das nossas atitudes, das nossas vontades.